garçom, desce todas as cervejas que hoje eu vou beber. Aconteça o que aconteça, eu tenho que esquecer a mulher que maltratou meu coração. Valdélio Oliveira, fechou os entretenimentos, a marca do sucesso. Bruno Lima, o chonado. Garçom, tô louco, fascinado por essa mulher. Entrou na minha vida e depois deu no pé. Deixou suas pegadas no meu coração. E agora tô desorientado dessa minha vida. De dia e de noite só penso em bebida. Não posso me acabar morrendo de paixão. Eu sei, cachaça não é remédio, não faz esquecer. Mas quando penso nela só penso em beber. A mesa do bar é a única solução. Transpita o garçom, hey! Garçom, desce todas as cervejas que hoje eu vou beber. Aconteça o que aconteça, eu tenho que esquecer a mulher que maltratou meu coração. Garçom, essa mágoa no meu peito eu não vou esquecer. Por favor, não enche o saco, me deixe sofrer. Quando o dia amanhecer, de novo eu vou beber. Sofre no coração, vem! Alô, meu parceiro Jal, da Lubrijal. Alô, William, tamo junto, meu irmão. A maior rede de postos do Brasil. Portal do Arrocha. E agora, tô desorientado dessa minha vida. De dia e de noite só penso em bebida. Não posso me acabar morrendo de paixão. Cachaça não é remédio, não faz esquecer. Mas quando penso nela, só penso em beber. A mesa do bar é a única solução. Garçom, desce todas as cervejas que hoje eu vou beber. Aconteça o que aconteça, eu tenho que esquecer a mulher que maltratou meu coração. Garçom, essa mágoa no meu peito eu não vou esquecer. Por favor, não enche o saco, me deixe sofrer. Quando o dia amanhecer, de novo eu vou beber.